627, decolador 14, mantém torre até 2.500 pés a liberação do controle. Controle 19, decimal 8, bom voo. Confirme a frequência, por gentileza, do controle. 19.8. 9.8 até 2.000 pés, 2.500 pés, trip. Salvador, boa tarde, azul 698, final de 8 milhas, a pista 28. Boa tarde, 698, é parte final de 5 milhas. Senta. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 4118, pronto, no ponto de espera, da pista 28. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, azul 4118. Final de 5 milhas agora, o azul 698. 698, livre pouso na 28, vento 170 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no meia. No 0 no meia, livre pouso na 28, azul 698. Controlando no 8, vento agora é 140 graus com 7 nós, confirma a decola da 28, nós vamos após a aeronave e mudar para 10, decola da 28, vem para 10. Decola da 28, 418. Gente, aí mantém 28. Confirmativo 28, 418. 1097, mesma informação, é, após a decolagem da sua aeronave, vamos mudar a pista em uso para 10, decola da 28 ou vem para a cabeceira 10? 40 com 8 agora. 698, solo 17, livre à esquerda, solo 121, decimal 1. Check 1 November, informa pessoas a bordo. Entra no 0 no meio, livre taxa para ingresso. Azul 418, livre decolar da 28, vento 140 graus com 9 nós. Lembrando, após decolagem, mantém tudo até 2.500 pés. Livre decolagem após, mantém tudo até 2.500, 419. No 097, confirma a decola da 28. A linha mantém. O ingresso é partilhado e pronto, 35. Zona 7, confia no seu transponder 5105. Correto, obrigado. O 4118 decolado ao 19, controle 19 desse 18, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Livre decolada 35, vento 180 graus com meia dúzia de nós. November decolado da 35, vento 17, controle 19, decima 8, bom voo. 6098, November. Tom 097, vão ao Papa Alfa 31, decolado da 35, segue para o setor norte, sem interferir com sua decolagem. Lembrando que mantém pro até 2500, faz decolagem. Livre decolado da 28, vento 170 graus, com 7 nós. Gente, livre decolagem, mantém até 2500 após decolagem, 097. Copiou? Copiado, mantém 2.500 na proa e decolagem, 0.900. Zero, 97, decolado aos 23, controle 19, decima 8, bom voo. Chama 19-8, gol 1097, obrigado. Estou reportando, 3155, transporte, 0 da 10, pronto. E mantém, 3155. Mantém, a linha mantém. A linha mantém 1-0. Diga. Um decimal uno hoje. Um 55, a linha decola da 10, vento no 60 graus, com 8 nas. Decola no 0, 3, 1. Somente só para o táxi. Quilômetro no zero, no meio, livre táxi, chama para ingresso. Decolado aos 26, controle 19 decimal 8, bom voo. 19, 8, boa tarde. Essa é a partida de pronto. Quebec, Kilo, livre decolar, dá 17, vento 140 graus, com meia dúzia de lança. Chat Quebec Kilo decolado a 128, controle 19 decimal 8, bom voo. Grato, Quebec Kilo. boa tarde. 4.0 pronto. Torre, boa tarde, chama minha 3 no 4, ponto de espera pronto. Minha 3 no 4, linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. A linha decola, chama minha 3 no 4. Decolado aos 3-1, controle 19 decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, Henrique. frente, vai via Índia e Alfa. 2, Salvador, boa tarde, 1869, estabilizado, INS da 190. 869, boa tarde, é parte externa. Boa tarde. Passando externo, bom, 869. 869, livre pouso na 10, ventou no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6. Gente, livre pouso na 10, bom, 869. Pronto, visual coronavra final, então 3217, boa tarde. Boa tarde, rapaz, o Bandagona final, mantenha no 0. Coronavra final, mantenha no Pegou, hein, Tony? Tem um foguetório ali na final, será que tem jogo no Brasil? É, a gente não tá assistindo o jogo aqui não, vamos perguntar pros nossos colegas que estão lá na sala de descanso. Aí. Olha. Dois, boa tarde, eu vou no 620, ponto de espera da 10. Boa tarde, no 620, mantém o ponto de espera. Mede, mantém. Nove, solo aos 45, livre à direita, solo 121, décima 1. 217, livre decolar da 10, vento 150 graus, 8 nós. Rolando na 17, está 3217, na 10. Pois Torre de Salvador, Azul 4206, final estabilizado. Azul 4206, vento nos 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. Aguarde. Decolado 247, controle 19 decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, uma boa tarde. Azul 406, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, Azul 406. Zero, ali mantendo zero. Ali mantém, encomenda já. Azul 4206, solo 49, livre direita, solo 121, decimal 1. 211, azul 4206, obrigado. Zero, linha decola da 10, vento no 60 graus, com 8 nós. Já decola, encomenda já. Salvador, teste 3190, boa tarde, estabilizado, ILS da 10, que saiu, baixou, travou. Teste 3190, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda 3190. Zero, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0, no 0 no 6, 3190. Bom, no 620, decolado ao 51, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, ótima tarde. boa tarde. Desculpa. Tá, 3145, a paz da aeronave da companhia na curta final, ali mantenha no zero. Boa tarde, parceiro do 2231. Tá. Ponto espera pronto. Boa tarde, 2231. Mantém o ponto espera. Tá, mantém. Oi, Keco Delta. Reporte para o Itapuã. 310, solo 53, leva à direita, solo 121, decimal 1. 219 na direita. Decolar da 10, vento no 40 graus com 8 nós. Decolagem autorizada, 3145. 32231, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no zero. Apositório e mantém no zero. Delta do presente, segue para o ONU 7 com base pela direita, reparte base para a final do ONU 7. Está presente com base direita para uma base pela direita da ONU 7, com a cara de tratado na quebra do trato. A 3145, decolado ao 54, controle 199, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa tarde. Zona de decolar da 10, vento no 50 graus com 5 nós. Iniciando, 2231. Boa tarde, 1169, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Decolador 56, controle 19, decimal 8, bom voo. 19-8, boa tarde. O Maniaco Delta cruzando esse 1-0. Já se ajustando uma base pela direita da 1-7. Gente, Maniaco Delta, livre pouso na 1-7, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Gente, livre pouso na 1-7 para o Maniaco Delta. No 69, livre decolada 1-0, vento 1-60 graus com 8 nós. Delta, Solo 59, livre táxi, parte 4. 1-69, decolado 59, controle 1-9, decima 8, bom voo. 1-9-8, boa tarde, 1-1-9. Torre Salvador, boa tarde, CNR 6210, estabilizando a X-Ray 10. Boa tarde, 6210, reporte externo. Reporte Aranha 6210. Externo, 6210. Cheque o trem, livre pouso na 10, ventando 60 graus com 12 de nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso na 10, baixar retrasado, 10 no 6, CNR 6210. Eco Delta Fox, condições para o ADR-MAR, dá presente? Negativo, dá presente, transação, positivo? Positivo, reparte na 3 milhas. Reparte na 3 milhas, dá pra fora. Trilha 03, informa aeronave asa fixa aproximadamente na sua proa, vai ingressar à sua frente na final do 17, segue como número 2, reparte final de 4 milhas. Salvador, só reportou para nós, reportar 4 milhas? Afirmo, agora reparte 3 milhas, o Patrulha 03, 3 milhas. Sim, reportará 3 milhas, Salvador, Patrulha 03. Azul 69, 0 da 10, 699, ali mantendo 0. Mantendo 0, azul 69, 0. 6210, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, nós vamos lá. Eco Delta Fox, livre pouso na 17, ventando 50 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 6. Delta Fox, livre pouso na 17. Fox, livre pouso na 17. A linha decola da 10, ventando 50 graus com 5 nós. Delta Fox, falou no zero, informa o pátio. Sente livre de táxi, pátio 5. Decolador 1-0, controle 1-9-8, bom voo. Tenho controle 1-9-8. Salvador, patrulha 3 milhas para pouso no Graham. Patrulha, livre pouso na 17, ventou no 50 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6. Sim, patrulha 03. O patrulha pode ir direto para o Graham? Ah, sim, da presente direto para o Graham, reporte solo controlado. Quem se portará no solo controlado, patrulha 03?